crucificado pelo sistema. Revolucionário extremamente consciente. Ideias radicais malucos saem da minha mente. Se liga aí, o bicho vai pegar. A revolução agora está no ar. Para acabar com esse maldito sistema, vamos apresentar a fórmula perfeita. Muita leitura, atitude entre nós, nenhuma treta. O povo unido contra a direita. Consciente de tudo, vivido por nosso povo. E que a cada eleição repete tudo de novo. A o político nunca é cumprida e o povo continua na mesma vida. Mais um dia sangue bom, isso vai mudar. Por isso a partir de agora a revolução vai começar. O primeiro passo é a informação. Todo povo unido com um livro na mão. Um não, vários, para você se informar. A informação, cara, é uma grande arma. A partir dela você vai conhecer coisas que na história nunca iriam acontecer. Sem a união de um povo oprimido, que revoltado lutou, apanhou, até levou tiro. Mas chegou a vitória, venceu ao sistema. Preste atenção, este é o esquema. E é morte ao sistema. Chegou a revolução e o caminho pra mudança está em nossas mãos. Por isso agora se ligue, pois o bicho vai pegar. Revolução no ar, revolução no ar. Pode chegar, pode chegar. Revolução no ar, revolução no ar. Pode chegar, pode chegar. Revolução no ar, revolução no ar. Pode chegar, pode chegar. Revolução no ar, revolução no ar. Pode chegar, pode chegar. Revolução no ar, revolução no ar. Quando todo o povo estiver informado, certamente não fará o papel de otário que o sistema faz o nosso povo passar. Pois sabendo o que acontece, iremos revidar. Não, não iremos mais ficar calados. Vamos deixar todos eles muito assustados. Então perceberão que não poderão mais brincar com a vida do país, porque o bicho vai pegar. Saber os seus direitos, por eles lutar, é obrigação de todo o povo, pode acreditar. Boicote tudo aquilo que não for necessário. É mais um passo pra se tornar um revolucionário. As modinhas não o tornam diferente. A mudança interior está em sua mente. Deve estar muito bem engatilhada, a se irar e pôr respeito na rapaziada. Mostre o quanto você é inteligente, lutando lado a lado com a sua gente. Por isso agora se ligue, pois o bicho vai pegar. Revolução no ar, revolução no ar. Pode chegar, pode chegar. Revolução no ar, revolução no ar. Pode chegar, pode chegar. Revolução no ar, revolução no ar. Pode chegar, pode chegar. Revolução no ar, revolução no ar. Pode chegar, pode chegar. Revolução no ar, revolução no ar. Boicote tudo que não for útil na televisão. Este que é o maior centro de alienação. Os programas atuais são alienados demais. Querem deixar o nosso povo burro e algo mais. Submisso às suas ideias furadas. Querem dominar a nossa rapaziada. Não use drogas, não beba em excesso, hein, cara. Não faça coisa sem nexo. Tenha seus aliados no fundo do coração. E os inimigos dêem um pé na bunda deles sem perdão. Não, fazer comédia pra nenhum otário. Você merece ser muito respeitado. Ei, cara, seja humano de atitude. Não entre no sistema, ele te ilude. Ouça músicas inteligentes. Não é essa merda que fica alienando a nossa gente. Quem pensa como nós e quer lutar, pode chegar aí pra revolucionar. Caiu o nosso plano, agora é com você. Bola pra frente, você vai perceber. Muita coisa na sua vida vai mudar. É só você se auto-revolucionar. Por isso agora se ligue, pois o bicho vai pegar. Revolução no ar, revolução no ar. Pode chegar, pode chegar. Revolução no ar, revolução no ar. Pode chegar, pode chegar.